te chegar. Hoje está tudo fora do lugar. Caminhos escuros, vindo em preto e branco, sem saber onde chegar. Hoje está tudo fora do lugar. A busca da certeza que você não encontrou. Janelas trancadas, sem saber pra onde ir. Tentativa sem sucesso. Abra os olhos, existe vida eterna. E aí? Abra os olhos, existe vida eterna. Onde você quer chegar? A busca da certeza que você não encontrou pelas suas próprias mãos. Portas fechadas, janelas trancadas, sem saber.